vem comigo, vem sambar, que a felicidade a gente vai celebrar. Quando eu te vejo, o mundo ganha cor, teu sorriso acende o meu calor, no teu abraço eu quero ficar, é contigo que eu vou dançar. E a cada passo o coração dispara, o amor nos guia, não para. Ao seu lado encontro a felicidade, com você ou com você o mundo fica mais bonito. É amor, é verdade, é simplicidade, é nosso sonho dançante infinito. Teu jeito me contagia, me faz sorrir, com você a vida só quer prosseguir. E se um dia fica cinza, vem comigo dançar, que o nosso amor vai iluminar. E a cada passo o coração dispara, o amor nos guia, não para. Ao seu lado encontro a felicidade, com você ou você o mundo se mais bonito. E agora tem que decidir cidade, é força escura, o versante me infinito. Venha soldar o limpo, vencer é entrar. Parto no céu, agenda só precoce, me incendia, fica esse jazapei, murindo uma ação. É o pé da pá no sul, foi demais. Quando o Rorona é o par, oh, oh, é um coruro. Vai se afundia, não para, confirmará. Oscilando tudo a felicidade com você. É nosso sonho dançante infinito. Vem sambar comigo, vem celebrar, que ao teu lado eu só sei amar.